de imunizado racionalmente. Aí no mundo vivem, com as entranhas fracas, de tanto pensar e no momento que leem, o pensamento encontra. Se tão abatido, que acabam de ler e nada sabem explicar a contento, precisando ler constantemente para ir refazendo a saúde, fortalecendo a mente e guardando o que leem para terem-se o saber e saberem esclarecer aos demais. 128. O que é o ser humano? Há muito que o ser humano foi considerado pelos estudos, como o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago ser sem destino que nasceu em cima dessa Terra, sem saber por quê, nem para quê. Na cultura racional vão saber por quê. 129. Quem são os culpados da vida ser assim e de tudo isto? São os próprios viventes que aí estão, porque o mundo é consequência de seus próprios habitantes. 130. O que um iludido? É um perdido e por assim ser é perseguido pelo sofrimento e como todos vivem iludidos, todos sofrem. Onde há ilusão, não há o saber verdadeiro. 131. Como nasceu o Espiritismo na Terra? Nas primitivas épocas de fases longínquas, os modos de vida eram diferentes. O alfabeto que imperava era o alfabeto do verdadeiro natural, o alfabeto astrológico, que todos têm na palma das mãos. Com esse alfabeto todos viviam muito bem, serem conduzidos certos e conscientes da vida, por trazer toda a trajetória. Na palma das mãos, da vida da pessoa, para que nasceu, o que devia ser, onde devia morar, o ofício, enfim o mapa discriminando tudo que a pessoa tinha que fazer e tudo que a pessoa tinha que ser na vida. Mas com o tempo, a evolução já muito grande, nem todos se conformavam com o natural da vida, com o limite do alfabeto natural. E foi nascendo o descontentamento de uns tantos, que foram os causadores que inventaram um novo alfabeto, que é esse que aí está, para dar expansão às suas vontades. Por exemplo, um filho de um nobre, trazia na palma das mãos o seu destino de ser um lenhador. Então o pai, não se conformava e aumentava o descontentamento com o alfabeto verdadeiro. Trataram então de criar e inventar outro para dar expansão e gosto à vontade dos pais que queriam que os filhos fossem grandes e não pequenos. E a mudança deste alfabeto, que foi o princípio deste que aí está, revoltou os habitantes dos astros, ou do espaço como queiram interpretar, revoltou o natural do campo de astrologia. E daí, os habitantes do espaço começaram a entrar em contato com os seres humanos, nascendo aí, o primeiro passo do Espiritismo na Terra. A causa: a mudança do alfabeto astrológico por um alfabeto artificial e os habitantes do mundo astrológico vieram em socorro da humanidade, para orientar a humanidade. No princípio houve muita dificuldade em aceitar, como tudo no princípio é assim, é sempre difícil a aceitação. Começaram os habitantes do espaço a se incorporarem nas pessoas, uns a quebrar tudo dentro de casa, outros ficavam desacordados vários dias, outros começaram a falar diferente e ninguém sabia o que era doença, e isto tomou grande vulto na época. Nesta época dos sábios, diziam que era uma doença esquisita, faziam tratamento, tomavam remédios e nada resolvia. Então, os sábios começaram a se reunir, para descobrir o remédio para a cura dessa doença que deixava todos alarmados. Eram esquisitos esses ataques, as pessoas ficavam duras, imobilizadas, na incorporação dos habitantes do espaço. Fizeram inúmeras reuniões dos sábios para resolver essa situação e um belo dia, surgiu uma ideia. Quem sabe, isso não são almas do outro mundo, que estão perseguindo as pessoas. E assim todos admitiram a ideia. E convidaram as pessoas portadoras dessa doença esquisita, sentaram. Nas em uma mesa e a doença tinha sido descoberta. Eram almas que estavam perseguindo e que queriam falar qualquer coisa. E foi aquela coisa. todos se incorporaram bem dizer, um tempo só. E para serem bem recebidos, os habitantes diziam: eu sou a alma de um tio falecido, eu sou a alma do seu avô e assim por diante. Os habitantes do espaço foram obrigados a mentir para serem bem recebidos. E assim foi que surgiu o Espiritismo na Terra, daí sua lapidação cada vez mais, seu progresso, sua evolução, cada qual funcionando de sua forma, de seu jeito, de sua maneira, de uma infinidade de formas diferentes. Criaram nomes, criaram tudo, criaram um magistério, a progredir em cada um à sua maneira mais conveniente. Então os habitantes do espaço, para serem recebidos pelas pessoas aqui na Terra, se identificavam como se fossem viventes que foram encarnados aqui. Foi assim que nasceu o Espiritismo na Terra e o porquê da existência dele, que ninguém nunca soube o porquê da sua existência. 132. Porque ninguém nunca soube como nasceu o Espiritismo? Porque ninguém conhecia a época do alfabeto astrológico. E os habitantes do vácuo, os espíritos, não podiam dizer porque sempre trouxeram o povo iludido, se apresentando de forma que não são, para serem aceitos e recebidos aqui na Terra. 133. O que quer dizer universo em desencanto? Está aí a definição universal. A definição do desencanto. Cada um no seu canto, cada um no seu lugar. A matéria no seu canto, no seu lugar, o corpo de energia racional no seu lugar. O mundo racional. A solução da vida da matéria. A solução de tudo e de todos. Cada ser no seu canto, e por isso está aí o universo em desencanto. Unir todos em seu lugar verdadeiro, o corpo de matéria no seu lugar. O mundo de matéria e o corpo de energia racional no seu lugar verdadeiro. O mundo racional. Então diz, universo em desencanto, cada um no seu canto, cada um no seu lugar. Unir cada um no seu canto, no seu mundo. Versar cada qual no seu lugar. Ver cada um o seu canto, unir cada um no seu mundo. A definição de todos que ninguém esperava, ninguém nunca imaginou que a solução eterna de todos seria feita de um modo racional, consciente e positivo, com esclarecimentos básicos e com infinidade de provas e comprovações. Ninguém nunca esperou que seria dessa forma a salvação da humanidade, tão suave, sem alardes, desta maneira das mais simples que possa existir. A verdade da definição do universo com as palavras mais simples que possa existir, para todos entenderem e compreenderem. Esses são os movimentos vibratórios da maior satisfação e glorificação de toda a humanidade. Saber o porquê aqui nascia e porquê não vai nascer mais aqui para penar e sofrer. A divisão das duas vidas e cada qual no seu mundo. Cada qual com vida, no seu mundo. Cada um versa no seu canto, cada um vê o seu canto. Então o universo em desencanto. O porquê do nome do livro. Cada um no seu mundo. A volta de todos ao seu mundo de origem. O que é de cima, vai para cima. O que é de matéria, fica embaixo, porque é de baixo. A alegria das alegrias, pela grande satisfação de todos, por terem verdadeira noção consciente que nascerão no mundo dos puros, limpos e perfeitos. O mundo racional. 134. No livro Universo em Desencanto, fala. Se muito em natural. O que é natural? É aquilo que é e pode ser sem prejuízo de ninguém, regendo. Se pela linha da natureza, que é racional. O natural é o essencial, é tudo aquilo que está a favor da natureza. O natural é aquilo que todos precisam, e vivendo naturalmente está amparado e protegido pela natureza e ela fornecendo meios e modos naturais para o bom comportamento de todos. 136. O que é racional? Racional é a suprema fonte, de onde surgiu esse horizonte deformado. É a raiz mestra da fecundação de todo esse universo e sua criação. 137. O dom de uma pessoa está determinado ou com o uso do artifício é distorcido, é mudado. Não. Quem é bom já nasce feito e o dom já vem feito por natureza. 138. A cultura racional revela alguns costumes da vida longínqua do passado? Sim, no tempo em que o mundo era governado pelos sábios, então diziam os sábios. A mulher representa a lua na terra e por isso regula com ela. O homem representa o sol. Então se guiavam pela natureza e diziam os sábios. O sol tem quatro mulheres e o homem como representante do sol na terra, tinha que ter quatro mulheres. A lua nova, a lua cheia, a minguante e a quarto crescente. Ainda mais diziam. Para o homem viver bem regulado é preciso viver igual à natureza. Mas depois, como sempre aos abusados, começaram a aparecer os exagerados. Os exagerados não se conformavam com as leis que os sábios apresentaram e começaram a abusar. A ter 6, a ter 8, a ter 10, que foi o nascimento do sultanismo. E os sultões tinham então, quantas queriam. Desta forma, houve o desequilíbrio do modo de viver daquela época, com o tempo surgindo outros modos de vida, até o início da vida atual. 139. Na mesma fase dos sábios existiu o tempo das deusas. Sim, onde os sábios diziam que o homem era mais fraco que a mulher e por isso era gerado e feito no ventre da mulher, pelos restos da mulher. Então, por o homem ser feito pelos restos da mulher, os sábios consideravam a mulher mais forte que o homem, por a mulher ser a fábrica dos homens. Diziam os sábios. A mulher é mais forte que o homem e a mulher é a que tem que governar o mundo. Então aí surgiu o tempo das deusas, a mulher é quem governava. Mas com o tempo, mulheres doentes, abusando da liberdade que tinham, esse regime terminou e surgindo outros modos e meios de vida. Nessa época, o homem era considerado mais fraco do que a mulher por ser feito dentro do ventre da mulher, pelos restos da mulher. Isso faz muito longínqua, que o mundo já passou uma infinidade de épocas, de modos e costumes diferentes uns dos outros, de acordo com o progresso e a evolução. 140. Como se processam as curas na cultura racional? Pelos habitantes do mundo racional. Os habitantes do mundo racional tanto operam as pessoas, como curam com sua energia. Pura, limpa e perfeita, a energia racional. E para entrar em contato com os habitantes do mundo racional é necessário conhecer a cultura deles, a cultura racional para entrar em contato com eles, habitantes do mundo racional e dessa forma, já existem milhares de leitores curados, recuperados e equilibrados, a forma mais correta da recuperação em todos os sentidos, do ser humano. 141. O porquê das artes? A energia elétrica e magnética são duas energias deformadas, é a energia causadora da inspiração para fazer isso ou aquilo, da intuição, para fazer isso ou aquilo, de imaginação para fazer isso ou aquilo, de onde surgiram todas as artes existentes da mente humana. E por sermos deformados, tudo que existe está adequado ao deformado que criou e inventou tudo que existe. Tudo isso está ligado à evolução da deformação, que são as transformações que tudo vai passando, como assim a nossa vida. Hoje é um corpo de vida, amanhã termina e se transforma em outro, começa diferente e termina em classe inferior. E dessa forma vai tudo se transformando para pior sempre, porque tudo se transforma e coisa alguma termina de vez. Termina aparentemente e essa é uma das causas do aumento do sofrimento, por esse mundo ser uma deformação em transformações pela degeneração e poluição em transformação, vindo sempre o enfraquecimento de tudo e com o tempo chegaria ao extermínio. Mas agora é evitado, por todos terem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional e subirem para lá e não descerem mais por estarem ligados às classes em transformação da deformação. 142. Quais os cursos conhecidos criados pela mente humana que são desenvolvidos na obra Universo em Desencanto? 1. Curso de Cosmogonia. Origem e Evolução do Universo. 2. Curso de Mecânica Celeste, Movimento dos Astros. 3. Curso de Cosmologia. A Estrutura do Universo. 4. Astrofísica. A Constituição Física dos Astros. 5. Astrogenia. Criação e Evolução dos Corpos Celestes. 6. Astrobotânica. As possibilidades de vida animal e vegetal em outros planetas. 7. Astroclima. As condições climáticas e suas influências sobre o ser humano. 8. Astrobiologia. Existência de vida em outros planetas. 9. Astrologia. Influência dos astros e signos no comportamento e destino dos homens. 10. Curso de Física. Propriedades dos campos, forças, estruturas e sistemas energéticos. 11. Físico. Química. Constituição das propriedades dos seres e objetos. 12. Fisiologia. Investigação das funções orgânicas, a vida, o crescimento, a nutrição, etc. 13. Fisioterapia. Tratamento de doenças por agentes físicos. A energia racional processando curas. 14. Geofísica. Fenômenos físicos que afetam a Terra, formação, divisão de continentes, sistema solar, a água, terra, animais e vegetais. 15. A eletricidade e o magnetismo. Estudo de suas atuações no organismo humano, nos movimentos da vida e do universo. 16. Energética. Estudo das energias de permuta, repouso, interna, livre, potencial, radiante e térmica. 17. Ecologia. Os seres vivos e o meio ambiente. 18. Cursos de Biologia. Os seres vivos e as leis da vida. 19. Estudo etário. O comportamento do ser humano relativo às faixas de idade. 20. Estudos éticos. Qualificação relativa dos pontos de vista do bem e do mal. 21. Antropologia. Classificação dos caracteres físicos dos grupos humanos. 22. Antroposociologia. Estudo do homem no meio social. 23. Antropagogia. Estender a educação além da escola e da família. 24. Curso de Etnologia. Estudo da cultura dos povos naturais e populações primitivas. 25. Antropomagnetismo. Estudo do magnetismo animal e dos outros corpos. 26. Humanismo lógico e ético, humanismo lógico. A verdade do conhecimento das ações humanas. Humanismo ético. As afirmações que o homem é o criador dos valores morais que se definem a partir das exigências concretas, psicológicas, históricas, econômicas e sociais que condicionam a vida humana. 27. Estudo da lógica. Determinação das categorias racionais, válidas para a apreensão da realidade concebida como uma totalidade em permanente transformação. As formas e leis do pensamento. Ciência do entendimento puro e do conhecimento racional. 28. Estudo do raciocínio. Dedução das razões e desenvolvimento. 29. Curso de etimologia. A origem das palavras. 30. Etiologia. Estudo da origem das coisas. 31. Teologia. Questões referentes ao conhecimento das divindades, atributos e relações com o mundo e homens. Estudo racional dos textos, dogmas e tradições. 32. Espiritualismo. Estudo dos ditos fenômenos naturais, valores morais, forças psíquicas, forças vitais, o ser superior, poder natural e eternidade. 33. Estudo de Relações Humanas. 34. Psicologia. Fenômenos psíquicos e comportamento. 35. Psiquiatria. Estudo e tratamento de doenças mentais. 36. Linguística. A comunicação da linguagem racional. 37. Sociologia. Estudo do relacionamento homem-grupo social. 38. Estudo das raízes místicas, dogmáticas e tradições de um modo geral. 39. A justiça e a razão. 40. Metafísica. Ciência do supra. Sensível. Parte da filosofia que estuda a essência dos seres. Inventário sistemático de todos os conhecimentos provenientes da razão pura. 41. Parapsicologia. Estudo de certos fenômenos psíquicos de natureza especial e ditos ocultos. Telepatia, previsão, etc. 143. Quais são os cursos desconhecidos pela humanidade que estão desenvolvidos dentro da cultura racional, com lógica, com base, com provas e comprovações, definidos de princípio a fim? 1. Estudo do mundo racional e seus habitantes. 2. Estudo do astral superior e seus habitantes. 3. Estudo do astral inferior e seus habitantes. 4. Curso da verdadeira origem da humanidade. 5. Curso descritivo em todos os detalhes das fases pelas quais a humanidade já passou, antes da fase de trogloditas, desconhecida do homem, e todas as fases subsequentes, selvagens, civilizados e a fase racional do presente e do futuro. 6. Conhecimento dos alfabetos, natural, de astrologia e artificial. 7. Racionalização universal. Como é feita? 8. Define tudo antes de assim ser o que era, a causa de todos os feitos existentes no mundo e do mundo. 9. Definição de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. 10. Qual foi a causa e a origem de deixarmos de ser o que éramos, para sermos o que somos? 11. Antes de ser homem o que era, antes de ser mulher o que era. 12. Define a espiritualização material e espiritual. 13. Conhecimento do natural verdadeiro de tudo e do natural aparente de tudo. 14. Estudo da recuperação dos indivíduos. Física e moral. 15. Estudo real das energias regentes no universo. Elétrica e magnética. 16. Estudo das energias desconhecidas do ser humano, mediadora racional e energia racional. 17. Conhecimento da planta, o mapa e a bússola do mundo de origem da humanidade, do mundo e sua criação. 18. Imunização racional. 19. A hierarquia do mundo, do espaço e das classes inferiores. 20. As 21 eternidades. 21. Desencanto. 22. As transformações da natureza. 23. A causa da transformação do sêmen em um corpo de vida. 24. Conhecimento das duas classes, racional e animal irracional. 25. Identificação da classe de racional. 26. Respostas a todas as perguntas que sempre foram feitas e nunca houve quem respondesse. 27. A formação justa e certa da verdadeira gênese da existência de tudo porque não há efeito sem causa. 28. Esse conhecimento de cultura racional vem do mundo que deu consequência a este, porque se existe este mundo é porque existe outro que deu consequência a este. Na continuação de todos esses cursos estão esclarecidos na cultura racional. 144. Quem é o Sr. Manuel Jacinto Coelho? É um iluminado pelo mundo racional, representante do mundo racional, ligado ao mundo racional noite e dia, por estar ligado à energia racional e por esse motivo recebe as mensagens transmitidas do mundo racional, que é a cultura do desencanto, a cultura racional. E assim vive o Senhor Manoel, ligado aos habitantes do mundo racional, como todos que têm o conhecimento de cultura racional estão ligados aos habitantes do mundo racional, o mundo verdadeiro dessa deformação racional. O povo da Terra é iluminado pela energia elétrica e magnética, e quem está ligado ao mundo racional é iluminado pela energia racional. 145. Como o Senhor Manoel vê e interpreta o mundo espiritual? O mundo espiritual é o primeiro degrau para alcançar o astral superior e a meta final é o mundo racional. O mundo espiritual é o primeiro passo para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, que é um mundo racional, porque todos e tudo é de cima e não de baixo. Por ser o Espiritismo o primeiro degrau da escada para alcançar a meta final, o mundo racional. Sendo esse mundo deformado, o astral inferior, por ser inferior, estão aí, dentro do fogo, a energia elétrica e magnética. A eletricidade é fogo. Desse astral inferior alcançam o astral superior com seus habitantes acima do Sol. E muito acima do astral superior, o mundo racional com seus habitantes, o verdadeiro mundo de origem do animal de origem racional. 146. O Senhor Manoel já foi espírita? Qual era a forma de espiritismo que ele praticava e usava? Já. A forma que ele usava era ligado aos habitantes do astral superior, e esses habitantes do astral superior são da energia mediadora racional. São conscientes e positivos, por serem de um mundo superior ao nosso, o astral superior. Desta maneira, Senhor Manoel era tido como espírita, mas não era espírita, porque não estava ligado aos habitantes aí do espaço, entre o Sol e a Terra, que é o mundo espiritual, mas passava por espírita por estar ligado aos habitantes do astral superior. E aí, nesse centro dos habitantes do astral superior é que nasceu a cultura racional e da energia mediadora racional ligou-se imediatamente aos habitantes do mundo racional. 147. Quem é o Senhor Manoel em relação à vida do cosmo e como se define? O Senhor Manoel, por ser um ser humano, parece ser igual a todos, mas não é. Porque a aura dele é do mundo racional e a aura do ser humano é diferente, é a aura elétrica e magnética. A aura dele é da supremacia racional por estar unido ao racional superior, sendo dois e um só. E de forma que todos são diferentes uns dos outros. 148. Como é a vida do Senhor Manoel? É um homem humilde dos mais humildes, simples dos mais simples e tolerante dos mais tolerantes. Sem vaidades e sem ambições, julga a matéria como ela é. Somente pensa no bem de todos e somente trabalha noite e dia para a salvação de todos, como aí está o conhecimento, provando e comprovando com lógica definida, com base, com provas e comprovações de onde todos vieram, para onde todos vão e como vão. Essa é a vida do Senhor Manoel. A vida racional. Bondade extrema. Bondade suprema por estar unido ao Supremo. O racional superior. 149. Onde nasceu o Senhor Manoel? No antigo Distrito Federal, na Rua Barão de Iguatemi, no Matoso, em 30 de dezembro de 1913, que nesse dia, contado pelos pais e pelos moradores dessa rua, que ainda existem vários vivos, contam que caiu uma grande estrela nesta rua na hora em que o Senhor Manoel nascia. Procurem os antigos, desta época, que contarão este fato, que assustou as pessoas que viram e houve grande comentário sobre esse caso. Um dos antigos é o Dr. Álvaro Porto Barroso, que tem consultório no Meyer, Rua Arquias Cordeiro, 259, esse é um conhecedor desse fato e outros mais. 150. E as interpretações sobre o Senhor Manoel? Quem não o conhece, fala sem saber, por não conhecer. Então já foi interpretado como espírita, por gananciosos, a sua maneira, por ambiciosos, à sua maneira, por golpistas, à sua maneira, por despeitados, à sua maneira, por inimigos gratuitos, à sua maneira, pelos maus, à sua maneira e pelos bons, a justa forma de ser.